Espírito, Espírito, Espírito, Espírito. É grande o teu poder, vem alegra todo ser aqui neste canto. Espírito, Espírito, Espírito, Espírito. Nós te queremos tanto, vem enxugar todo o pranto, Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito, Espírito. É grande o teu poder, vem alegrar todo o ser aqui neste canto. Espírito, Espírito, Espírito, Espírito. Nós te queremos tanto, vem enxugar todo o pranto, Espírito Santo. Com língua de fogo, fogo, vem nos tocar. Esse teu povo vem batizar. Nós te pedimos, Espírito, venha. Já colocamos lenha no fogo do altar. Grande o teu poder, vem alegrar todo ser aqui neste canto. Espírito, Espírito, Espírito, Espírito. Nós te queremos tanto, vem enxugar todo o pranto, Espírito Santo. Com língua de fogo, fogo, vem nos tocar. Esse teu povo vem batizar. Nós te pedimos, Espírito, venha. Já colocamos lenha no fogo do altar. Espírito, Espírito, Espírito. Vem alegrar todo ser aqui neste canto. Espírito, Espírito, Espírito, Espírito. Nós te queremos tanto, vem enxugar todo o pranto, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.